seus passos perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado. Que a dor não me assombre nem me cause desvelo. Peça a Deus. Satitaranga para Brahma, Purushottama para Mahatma, Shri Bhagavati Samheta, Shri Bhagavate Namaha. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Peça a Deus que nos mande do céu muita sabedoria, um amor verdadeiro, que ninguém passe fome, um abraço de irmão, que vivamos em paz. Ei, que terminem as guerras e também a pobreza, encontrar alegrias entre tanta tristeza. Que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor. Satyananda.